Parece que não tem mais jeito. Você diz, meu Deus, eu não vou suportar. É, que vento forte é esse que não quer acalmar, que faz você sofrer e faz você chorar, meu irmão. O vento tem soprado, você é afrontado. O inimigo quer te ver no chão. Quem é o inimigo se Deus está contigo? Não tem perigo, seta, laço ou maldição. Você está protegido pelo Altíssimo, o grande Jeová, Deus bendito, que muda o tempo, anda no vento. Esse é o onipotente Deus, Deus tremendo, Deus de força, honra, glória. Virtude, enfermo, fica são. O coxo anda, o cego vê, é poder, é unção. Não tem tempestade que não se acalme. Se ele toca nas águas, o mar se abre. Despedaça os grilhões, arrebenta visões, faz do fraco um campeão. É! Quando Deus fala, treme a terra, o céu se abala. Quando ele estende a sua mão, o mundo para. E ao ouvir a adoração de um servo, ele se levanta do trono e a festa no céu. Quando Deus vê a aflição de um escolhido, envia um batalhão e livra seu ungido. Só pra te abençoar, venho neste lugar. Ele hoje vai te tocar, vai te tocar, vai te tocar. Oh, aleluia! Quando Deus te vida.